quebra tudo no beat de Portugal. Na onda me diz a verdade, se engana pela vaidade, confunde a vontade, a saudade. Me mostra sua habilidade, não fode fumando e no final quando já sabe o que vai acontecer. E no final eu faço ela gozar só pra passar o tempo. Preta, agora você lembra da noite que tivemos juntos. Prepara, eu faço ela gozar só pra passar o tempo. Preta, agora você lembra da noite que tivemos juntos. Eu faço ela gozar só pra passar o tempo. Quando eu te vi, pasta, vi que tu era na reta só pelo olhar. E se achou meu no morro, ela brota junto com as amigas. Quebra tá no camarim pra tirar foto comigo no final. Quando já sabe o que vai acontecer. E no final, na onda me diz a verdade, se engana pela vaidade, confunde a vontade, a saudade. Me mostra sua habilidade, nós fode fumando e no final quando já sabe o que vai acontecer. E no final, bebê, quanto tempo que eu queria te ver. É um prazer ter você aqui. Você fode pra me enlouquecer. Você senta quando toma de. Se liberta, vai bandir. E me mostra um pouco do seu talento. Se perde, vai bandida. Só não se apegue em coisa de mora. Coisa só pra passar o tempo. Preta, agora você lembra da noite que tivemos juntos. Prepara, eu faço ela gozar só pra passar o tempo. Preta, agora você lembra da noite que tivemos juntos. Na onda me diz a verdade, se engana pela vaidade, confunde a vontade, a saudade. Me mostra sua habilidade, não fode fumando e no final quando já sabe o que vai acontecer. E no final eu faço ela gozar só pra passar o tempo.